da mágoa que eu tenho guardado. E sempre que eu falo, tá tudo claro, mas somente no escuro que eu tenho encontrado tudo que eu quero. Eu não espero, eu pego a cereja do bolo e corro e vou à esgrima. Vou como zorro e como leão, vou como touro, vou como boxe no soco, como xadrez no foco. Sabe no truque, eu tô nesse jogo que não tem truque. Nado com fôlego dentro do loop, cima do beat, como um repique de um samba triste. Pare e escute, piano, sonato, coro, a música existe, é nosso tesouro. E como grave sou forte, como agudo sou chato, como bumbo que bate, como ataque de prato. A caixa é aro, e assim respiro e não paro. Como o tom pareço bizarro, sempre com dom pra tirar sarro. Mas tô sério no som, vou como um filme de ação. Já dá pra ver na minha feição a face de Charles Bronson. Tome cuidado meu bom, se é avião não é seguro no chão. Como um trovão que berra, faço tufão que leva tudo da terra. Você não espera, mas eu te encontro. Enquanto demora, mas eu enfrento. Com sentimento eu faço o mundo girar, com pensamentos que me fazem lembrar de você. A nossa hora ainda há de chegar, e não importa se vai demorar, é isso que eu vou viver. Com sentimento eu faço o mundo girar, com pensamentos que me fazem lembrar de você. A nossa hora ainda há de chegar, e não importa se vai demorar, é isso que eu vou viver. Eu quero sair por aí pra refletir e analisar o que eu vou encontrar por aqui. O que vou sentir paralisar, tá na hora de agir, mas com muito cuidado, sabe onde pisar. Então vai devagar, pra quando seguir, não se machucar. Tem que saber cortar e aparar e nunca mais deixar escapar. Tira do céu e guardar, porque esse peixe é foda de pescar. Sem vacilar, sem evitar, e se você quer, então vai lá buscar. Tem que saber, mas sem decifrar, pergunto o que ela tem pra te dar. Desconfiar, se for demais e me machucar, se for de menos e aprender, se for capaz, não sofrer mais. Pelo menos recuperar todo lado ameno e não deixar ficar o veneno. Eu vou vivendo tudo que posso, intensamente eu me esforço, mas infelizmente não posso. Confesso, demora o processo, é osso, não tem excesso, eu gosto, eu peço. Só um sorriso largo no rosto, é fato, eu quero te ter. Relato tudo que eu fiz valer, tudo que eu fiz merecer. Você não quer enxergar, mas estou aqui só pra te ver. Com sentimento eu faço o mundo girar, com pensamentos que me fazem lembrar de você. A nossa hora ainda há de chegar, e não importa se vai demorar, é isso que eu vou viver. Com sentimento eu faço o mundo girar,